Tomar Quebec está autorizado, ingresso e decolagem. Dono 7, vento 1, 4, 0 graus, 1, 2, 9. Comando 333, decola os 2, 1, controle 1, 2, 0, decimal 8. 360, sai com 2, 0, 8, graças, boa tarde. Eco Delta, reporte final, curta, pista no 7. O Olimpo 01 livre decolar, vento 1, 4, 0 graus, 1, 2, 9. É 1, tá? E ó, que é 62, autonomia de passagem, não está sendo confiante. Via Índia, Alfa, até o ponto, espera a condição na torre, 1186, ajustado 1019, bom voo. 1019, Via Índia, Alfa, torre 1386, Bola 333, tem esse 2430, após 2000, direto Leda. Está curvando a direita a flor de Leda, então. Mike Quebec decola os 2-2, controle 208. 208, grato, até a volta. Professor Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, boa tarde, mantenha as condições iguais. Número 10, número 2x. Fora do 10 na chave, Victor Mike Quebec. Salvador, eu vou chamar 6315, como é que é? 6315, boa tarde, para Guarulhos, está autorizado a nível 360, decola da 10, com curva direita, saída da Euleda Bridge, intercepta após o 16 e após segue conforme a rota do plano. O controle Salvador opera em 120, decimal 8, aciona 5452, coteja. O 6305 para Guarulhos está autorizado, 360, decola da 10, da Euleda Bridge, depois do 16 e conforme o controle de 7208 e o transponder 5452. Correto, quando pronto, e pushback acionamento, confirma posição? Está no box 8. Confirmando 08? Afirmo 8. Copiado. Por favor, poderia confirmar para o passarelo, senhor, 237? Afirmo. Recife, nas frequências 1288, alterna 1260. 288-260, obrigado, até daqui a pouco. Até. Salvador, Olimpo 01. Olimpo 01, tudo mantém o 230, está em contato com a saída da PUCA. Ah, subindo para o 230, no perfil da PUCA. Salvador, o seu 3154. 3154, assumir a indicação, desmantém 050, chegada mais. Não tem nada, transmissão com a clareza 0. Identifique, está 3154. Desmantém 050, está autorizado na chegada mais. Exemplo, que era para 050, 3154. aqui o 394. Inicialmente Mare, o 3154. Era Mare. Um decola os 2000, controle 208. 20, decimal 8, tá 3, 561. Já que a Codelta considera só os 2000, livre táxi à direita, o pátio 4, estacionar com essa livre. Salvador, tá 3, 561 na Harbor, passa 2600 pés. 5489, vou direto com o Kiko. 1-3 com a informação Yankee. Oceaner 6213, boa tarde, Galeão aprovado, nível 360. Decola da pista 1-0 com curva direita, saída da Eule da Bridge. Prossegue via Pesulu 1-0 após roda do plano. O controle opera em 1-2-0, decimal 8. Aciona 5471 no cotejo. Galeão aprovado, 360, Dael Leda Bridge, pista 1-0, primeira curva direita, após Upper Zulu 1-0, conforme plano, controle 1208, 5471 transponder, 62-3. Correto, quando pronto, chame e pushback acionamento no 05, confirme apenas o nível. 360 ao nível, tá no 5, chamará pronto, 62-3. Correto. 3-2-5. Mike Quebec, frequência livre. Pushback acionamento no 612. Baby! 6142 para o push acionamento, tá no gate 612. Autorizado, Samitax. Gente amarelo. 4-8-9, chame o centro Recife nas frequências 1-288, alterno 260. tarde, são 312, transfere, descida 150, cruza no momento 170. 3192, identificação, desse mantém 050, 30, chegada na área. Disposição 050, quando é aprovada a presente, tá? 3192, é lá. Chanea 6142, estamos com 72 a bordo, 4 horas, alternando Natal. Irmão, apenas seu B1 172? Negativo, é 72. 72, copiado. Prossegue então o táxi via pátio Índia e Alfa até o ponto espera, condução à torre 1186, ajustado 10019, bom voo. Aqui já ouviu falar no ponto 0286. Obrigado, uma boa tarde. Quatro Juliette, para dois tropéis, o último é em Salvador, no 019, vamos utilizar no 019. Para dois mil pés, da livre ABS 3154, a transição começa a 1 e tem pra 0. Resumo 92, autorizado ITAP. ITAP 392. Limpos 01, chame o centro Recife nas frequências 12685, alterna 12545. Lima, Quilo Bravo, boa tarde, aqui a identificação, autorizado chegada a mão, informe no ideal. Desse mantém o 050, Lima, Quilo Bravo. Prossiga, Santa Cristina, foi a outra. Chame Recife nas frequências 1288, alterna 1260. 288, alterna 1260, Santa Cristina, 61. Ponto 2 autorizado, quando pronto decolar, vento 160 graus, 149. Livre decolar, o canal 61. 192, reautorizando 3, mil pés, altímetro em Salvador, 9099. Polo 42, decote 38, controle 120, decimal 8. 208, lá no 42, bora. Salvador, Oceanero 6142. 6142. Contato radar na decolagem, submantenha 350. Sai da PUCA. 350, sai da PUCA, 6142. Autorizado, só metade. Autorizado, 3154. 3154, complete a aproximação, chame torre 1 no 862. Torre Salvador, tá 3154. 4, chega treino de pouso, pista 10, vento 120 graus, 129. O trem tem embaixo travado, livre pouso, tá 3154. Quase 065 ao solo. A Autorizado, Campinas 340, decola 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge, intercepta Pesulu 16 após conforme a rota. O controle opera em 1208, aciona 5515, coteje. Isso quando pronto, chama impulso back acionamento, confirmando a posição. Salvador, muito boa tarde, tá 3154. 3154, boa, prossegue Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 2000 pés, informe aí, estabilizado no cruzador da 3192. Bravo, desça para 3000 pés, altímetro no 019. 1019, 1019. 19, Oxaner 6142, chame o centro Recife nas frequências 126.85, alterna 12545. 2.85.2545, boa tarde. 6, 3, 5, 110, 4 horas, Alterna Galeão. Via Pátio Indy Alfa, até o ponto Terra, condição a torre, 186, estado no 019, bom voo. 392 complete aproximação, chame torre 1 no 862. Semana 18, meia com a torre 319. 3154, Juliette para 10. Juliette para 10. Salvador, boa tarde, está 3192, vai passar, marcador externo, vai passar trabalho. 3192, ciente, tem livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 12 mais. Prestando pouso na 10, da 3192. Autorizado no 5, chame táxi. Afirmativa, após a passagem do Santa Livre, no 6213, chamada táxi. Bravo, livre LS, desceu para 2.000 pés, informe estabilizado no localizador da Lanzera. Você vai tomar o localizador, Kilo Bravo. Sigo autorizado, leva manter. Dois, seu solo 50, direita 219, senhor. Direita 219, obrigado. Salve, Salvador. Boa tarde, tá? 392 de Brusque. 392, táxi Alfa, reporta outro, Juliette. Boa tarde, Juliette, 392. Via NJ Alpha até o ponto espera, quando chama a torre 186, estado no 019, bombou, 6213. Via NJ Alpha, compadre 26, obrigado, bom trabalho até aqui, no 3192. A prosseguir via Juliette até o gate 04.